3603, decola aos 41, controle 1-1, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, bom voo. Oh, boa noite, obrigado. Boa noite. Serra Kilo Delta, reporte para ingresso na pista no 7. Oi, 3603, contato radar, ficou para o 340, está autorizado a proa de Eletro. Bom, Daniel, estou subindo para o 340, tá? 3603. Alô, voo 1-6-1-6, pushback acionado para o Tom 4. Portão 4 autorizado, tem táxi. Tá, deixa eu Salvador, muito boa noite, Oxana 6310, alto. Boa noite, Oxana 6310, identifique, chegada Mari, desce para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado a sinal de elétrico. 2 mil, chamada estabilizada na esquina, né? Está livre das restrições de velocidade? Está livre, da presente e autorizado para o de ETAP. ETAP, controle, o TAN 3603 está cruzando uma centena, haveria possibilidade de voar direto, segue de cima. Aguarde coordenação, TAN 3603. Sim, é julgado. Tá 3603, eu saio pro solicitor manter o perfil da saída. Chega agora o centro na frequência 128.8 e alterna 126.0. 1288, 1260, obrigado, boa noite. Boa noite. Alugou 1613 para o TAC, 127 a bordo, 3 horas e 38, alternando com. E Alfa, teu ponto de espera da 10, meu ponto de espera estou em 1 no 8, decimal 6, ajustado no 0 no 3, movo. E Alfa, 18 meio, no 0 no 3, obrigado, boa noite, mandei 1 no 3. O ajuste no 0 no 3, chegada mata. 2224. Na escura, prefeito. 2224, informação alfa, autorização 340 para Juas, Ilha do Norte. Esse estado de 2x2. Muito boa noite, gol no meio, no 3, ponto de espera no 0, pronto para decolar. Boa noite, gol no meio, no 3, cruzado alinhado e decolar, pista no 0, vento no 2, 0 graus, no 0 nós. Autorizado, alinhado e decolar, pista no 0, gol no meio, no 3. 2224. Salvador, boa noite, tá 3662, informação alta. Boa noite, tá 3662. Identifique, chegada Mari, desça para 4000, ajuste no 0 no 3. 4000 no 0 no 3, tá 3662. Dois quatro passarei, pronto, cópia. Juazeiro aprovado 330, volta para 019, decola dono 0, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5421 no transponder, controle opera 120.8. 330 aprovado, decola das 10, sai no Froti, ingresso na 019, aciona 5421 no transponder, chama Salvador em 120.8. Correto, estou complementando, curva esquerda, após decolagem, chama quando pronto parou, puxa acionar. Chama lá. 1-3, decola 5-1, controle 1-2-0, decimal 8, morro. 1-2-0-8, muito obrigado, meu nome é 1-3, boa noite. Boa. Pode parar a pronta, certo, Rodão? Prossiga. Se é aquele de autorizado ingresso de decolagem, autorizado alinhar e manter pista 1-7. Autorizado, decastramento 09, com ataque 1-8-8. Vou para o nível 360, você dá Arbol. 360, Arbol, gol no meio, 1-3. Quilo Delta, 3 Alta, decolagem, pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 089, Serra, Quilo Delta. Quilo Delta, decola 5-5, controle 1-2-0, decimal 8. 1-0-8, Quilo Delta. Controle Papa Papa, Serra Quilo Delta. Boa noite, Serra Quilo Delta, contato radar, suba para o nível 310, saída Momo. Quilo Delta. Chamar ataque. Localizador, chamamento 390. Chamamento 390, completa a aproximação, chame torre 18-6, tomou posse. 18-6, bom trabalho. Objeto 5810, está livre a final ILS, deixa para 2000, informe no localizador. 2000, reportando ao localizador, 57. 8. Autonomia 4 horas, alternativa Galeão. 8-0 Galeão, o dia se repetir autonomia? 4 horas. 4 horas, copiado, taxa aprovado, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 186, ajustado 1-0 no 3, meu voo. 0 no 3, autorizado táxi, via Índia e Alfa, ponto de espera, torre Salvador 16, zona 8. 85, tá lá na circuita e boa noite, bom final do domingo. Comente, bom voo. Caramba. Então, 3662 está reautorizado para 2000. Informe no localizador, número 2 na aproximação. O ajuste permanece no 093. Para 2000, tá? 3662, está livre da restrição em Itapa? Livre. Sim, está 3662. Gol no 1113, chame Recife na frequência 1288 e alternado 1260. 1288-1260, gol 1985, boa noite, Alima, tempo no zero. Pesada Lima, tempo no zero, gol no 885. É 310, sua sala foi 2300, 121 decimal, não vai livrar. Nós livramos, 130. Salvador, muito boa noite. Puxarei a 6310 e vou escutar. Boa noite, 6310, prossiga táxi via taxiway Alfa Juliette Gate 7. Alfa Juliette para o 7. Boa noite, 85, pista livre autorizada, decolagem, vento 120 graus, 08 nós. 20, decolagem, estou no 0, 1885. 186 graus. Salvador, muito boa noite, 580 na final estabilizada. 50 no 0, boa noite, tráfego estado, complete aproximação, informa pista livre, vento 120 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 3. No 0, mantém no ajuste, a ordem na pista livre vai completar o 50 no 0. Serra Kilo Delta, chame agora Recife, na frequência 12545 e alternado 12685. 12545, 2085, Kilo Delta mais. E 1208. 1208, 1885, boa noite. De autonomia, alterna Salvador. 5.500, saída leva. Cristiano está no ingresso principal. Objeto 5810, pista livre autorizado, pouso vento 120 graus, 08 nós. E pouso para 5810. Mas o senhor saberia dizer companhia que pertence a esse Airbus aqui que está aqui no pátio em frente ao aeroporto? É estrangeira, uma companhia estrangeira, o prefixo do caso, o número do voo dela é Whisky Hotel Tango. Ah, tava eu e um colega aqui discutindo, a gente pensou que fosse da White Jet, que é todo branco. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Beleza, obrigadão, velho. Estamos seguindo lá pro teste. Vale. Falou. Está 3662, complete a aproximação, torre 186. 186 está 3662. É, e após iniciar, reporte para o táxi, 2224. Inicie para o táxi 2224. Torre Salvador, 35216, contestando o ponto de espera e tem condições de decolar de imediato a ser autorizado. 352, não é autorizado alinhar e manter para a panatura local, ela fica autorizada. Aguarde. Webjet 5810 no solo ao 04. Olivrão 21 decimal 9. 1219 Olivrão 5810. Solo Salvador, boa noite, abre 5810 Olivrão. Foi Juliette Gate 4. Hotel Juliette Gate 4, 5810. Foi Salvador, boa noite, tá 3662, final da 10, baixa de Salvador. 3662, uma boa noite, tráfego listado, completo de aproximação, informarei pista livre, número 1 para pouso, vento 1 no 30 graus, 109, ajuste no 0 no 3. Gente, tá 3662. Decolado ao 06, controle 120 decimal 8. 0206. 3662, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 109. Autorizado pouso no 0, tá 6663. Controle Salvador, boa noite, é 35206. Controle 120 decimal 8. Opa, desculpa. Controle Salvador, boa noite, eu tripe 5206. Boa noite, 5216, suba o nível 30, na saída Conde, vigilante. 5206. Para o táxi, passageiro 22249 a bordo, 3 horas e 50, Fortaleza, alternativa. 350, Fortaleza, qual é o POB? 29. Foi nada autorizado para prosseguir o táxi via pátio principal, Índia Alfa, ponto espera torre, 1 noite, decimal 612. Pátio Alfa, 518-612, obrigado. Nada. Claro, voo no 885. Tá 3662 no solo 08, livrar 121 decimal 9. 219, tá 3662. Solo Salvador, boa noite, tá 3662, Jonas, se escuta. Tá 3662, uma boa noite, táxi Alfa Juliette para o gate 08. Alfa Juliette para o 08, tá 3662. Torre Salvador, muito boa noite. Passarei 2224, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Passarei 2224, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 10 nosso. Alinha e decola da 10224. Salvador, boa noite, Bruno 398. Boa noite, Bruno 398. Desço para 2010, aproje ETAP. Autorizado LS, reposto habilitado. 2000, voo ETAP. Autorizado LS, chama estabilizado, gol no 398.